Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e região do Alto Tietê. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Vamos pedindo licença para entrar em seus lares, levando conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Hoje, o nosso convidado, temos alguns convidados, né? O nosso convidado aqui de início é o nosso irmão lá de Ribeirão Pires, é o Fábio Dionisi, que vai conversar conosco sobre Espiritismo, mas de Kardec a Chico Xavier, que é exatamente parecido com o tema do livro dele, que é a História do Espiritismo. Daqui a pouco também o Edson Barbosa, o médium de cura, estará aqui conosco. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia para você, querido ouvinte, que está nos escutando hoje na rádio. Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que vão ouvir a gravação durante o site, durante a semana também. Hoje vamos iniciar com a prece de abertura da Marina Ferri de Taubaté. Pai de bondade, abençoa-nos nesse instante em que aqui nos encontramos. E pelas ondas que navegam no éter, a paz vai se estendendo. Permita, Pai, que nesse instante voltemos os nossos olhos, o nosso pensamento, o nosso coração ao amorável Jesus e que Ele, em sua grandeza, nos inspire sempre os melhores sentimentos, as melhores reflexões e as mais nobres atitudes. Abençoa, Senhor, este grupo que busca levar a todos um pouco do muito que temos recebido. Fica conosco, Mestre, abençoa-nos, Pai, e que a paz esteja em todos os corações, alimentando a fé e a esperança, transformando em gestos de caridade o nosso viver. Assim seja. Tema do dia. O tema de hoje é O Espiritismo, da França de Kardec ao Brasil de Chico. E nós estamos aqui com o autor do livro A História do Espiritismo, da França de Kardec ao Brasil de Chico, o Fábio Alessio Romano Dionisi, mais conhecido como Fábio Dionisi, que é o primeiro livro que ele faz e que foi lançado pela editora Dionisi. Esperamos que seja o mais recente, né, Jorge? Não é, o último, é o primeiro mesmo, Fábio? O primeiro, o mais recente, e que não seja o último. Bom dia, Fábio Dionisi. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui. Ele não vai poder ser o último, porque na verdade já tem mais uns 4 ou 5 que já estão quase no pé. Opa! Uhum. Legal. Então a produção aqui é enorme. Mas, Fábio, o Fábio, ele é carioca, os direitos autorais desse livro vai para o Centro Espírita Irmã Sheila, de Ribeirão Pires, para construir também um centro de recuperação para dependentes químicos. E ele vai falar no decorrer do nosso bate-papo aqui mais coisas sobre a Casa Irmã. O nome completo dela? É Recanto de Luz, Pronto Socorro Espiritual Irmã Sheila. Nossa, que nome bonito. Esse foi a espiritualidade que recomendou. Foi, sim. Nós recebemos a informação pelo Dr. Stephanie, que é o nosso espírito orientador, que durante uma reunião de conselho, lá em Alvorada Nova, né, no grupo que ele pertence, foi deliberado qual seria o nome da instituição. E esse foi o que foi escolhido. Ai, que joia. E aí, Fábio, como é que você teve a ideia de criar uma história do espiritismo da França, de Kardec, até ao Brasil do Chico? Começou novamente pelo nosso orientador espiritual, o Dr. Stephanie Oswald, né? Num dia, como se não quisesse nada, ele começou a passar através do médium, né, o irmão Edson, algumas informações a respeito do Kardec e uma série de outros ícones, né, do espiritismo. Ele começou falando do Kardec e terminou em Chico, né? Foi uma coisa interessante. E eu fui anotando aquelas informações e eu tinha vontade de escrever, sempre tive vontade de escrever, nunca o fiz, mas eu tinha vontade de escrever. E curiosamente, eu falei, vou escrever esse livro, vou pelo menos tentar escrever esse livro. E curiosamente, eu iniciei exatamente dia 3 de outubro, era um domingo à noite, 8 horas da noite, eu comecei a escrever sobre Kardec. É o nascimento de Kardec. É, e eu não tinha reparado na data. Mas e daí? A gente vê que Kardec, ele praticamente foi o codificador, foi ele que botou em ordem aquelas coisas, vamos dizer, entre aspas, sobrenaturais que aconteciam, né? E a gente vê que muitos confundem, acham que o Espiritismo nasceu com Kardec. Não, o Espiritismo, vamos dizer, as manifestações dos Espíritos já existiam muito antes de Kardec. Foi ele que pegou todas aquelas manifestações e colocou em ordem. Exatamente. É isso mesmo que ele fez, né? Exatamente. Então, e a gente observa que... E por que que você iniciar por Allan Kardec? Na realidade, quando a gente fala de Espiritismo, como nós entendemos como Espiritismo, na realidade, quem codificou foi Kardec. Existem muitas seitas, muitas crenças que são espiritualistas, todas as quais eu respeito. Mas quando ele fala Espiritismo, nós estamos falando de codificação que Kardec realizou através de todo o estudo, todo o trabalho e todas as comunicações que ele recebeu através da espiritualidade. É, porque antes de Kardec, vamos dizer, a manifestação dos Espíritos é mais um espetáculo circense. Tanto é que a gente vê as coitadas lá das irmãs Fox, que praticamente foi uma ferramenta na mão de espertalhões, fazia espetáculos, não só ela, como tivemos outras pessoas que serviram de instrumento, né? Isso. E depois Kardec ele veio dar uma base científica e também uma direção correta e colocou o nome de Espiritismo. Exatamente. E inclusive na história descrita por Conan Doyle, que é o autor do Sherlock Holmes, né, que ele escreveu um belíssimo livro sobre a história do Espiritismo, o Kardec tá lá num dos capítulos, lá no meio, né, como se fosse uma personagem bastante ínfima, digamos assim, dentro da história do Espiritismo, né? E foi até engraçado isso. Mas você pontuou muito bem. Na realidade, até então era mais fenômeno do que qualquer outra coisa. É, o próprio Arthur Conan Doyle, ele entrou naquele caminho que a gente não aceita muito, né? Do caminho de ficar maravilhado, querendo, parece-me, conversar com a mãe dele, ver a mãe dele. É umas coisas do fenômeno, né? Exatamente. Não só ele, como o Dini também, que era. Tinha paranormalidade também, eram pessoas que estavam mais preocupadas com os fenômenos do que realmente com o espiritismo que nós conhecemos, né? Exatamente. De ética, de moral. Queria, antes de iniciar, eu até não falei no começo do início do programa, mas a gente sempre faz aqui, Fábio, uma pergunta para os nossos ouvintes participarem durante o programa, né? E essa pergunta a gente lançou agora. Okay? E aí vai sortear dois livros, só acredito que vai ser o mesmo livro autografado. Autografado, né? Autografado também. Seu livro para os ouvintes. Da França, de Kardec ao Brasil de Chico. É um livro fantástico. Aí, né, o pessoal quiser conhecer essa parte. E o pessoal entra no Facebook, vai respondendo, ou eles ligam aqui também pelo número 12-3206-4534 ou 12-3206-4537. E a pergunta que a gente colocou aqui é: por que a cura se faz presente na história do Espiritismo no Brasil? É, mas isso vamos deixar para o Edson. Não, mas a parte, tá, né? Isso. Não, mas deixa as pessoas levantar a pergunta. Quando ele chegar, já tem um monte de pergunta aí. A gente colocou isso porque aí um dos dois assuntos que vai aparecer aqui, né? Tanto de cura, né? Porque o Edson é um médium de cura, e também sobre o livro, também, a história do Espiritismo. Mas, a ideia é a gente não responder, a ideia é os ouvintes interagindo. E nós temos os fluidos que Kardec colocou no livro dos Espíritos, que é justamente a fonte das curas, né? Uhum. Que as pessoas não sabem manipular, que alguns médios de cura, algumas pessoas têm essa facilidade para curar, né? Isso está no seu livro também? Não, na realidade só existe um capítulo em que fala sobre o início do Espiritismo no Brasil. Porque uma das coisas que me chamou muita atenção e eu quis registrar no livro foi essa transferência do Espiritismo da França para o Brasil, né? E o início do Espiritismo está muito ligado à cura, realmente. Tem um capítulo sobre isso, com a chegada de duas pessoas ligadas à cura, né? E que elas usavam, inclusive, do passe para fazer curas, né? E não eram realmente espíritas. Sim, porque o passe também não faz parte da doutrina espírita, ele foi introduzido posteriormente, né? E a gente vê que Bezerra de Menezes, aquele que curava sem cobrar nada, era o médico que tinha mais clientela no Rio de Janeiro, que você fala aqui também no seu livro, isso, né? E ele também fazia curas, né? Através dos medicamentos, né? Mas a gente vê que não foi fácil entrar aqui no Brasil, né? Não foi. Mas, bom, sim, não, viu? Houve, na realidade, uma grande confusão gerada. Eu diria que foi mais. Os maiores inimigos do Espiritismo são os próprios espíritas, né? Então, o Bezerra ele teve a missão de vir tentar unificar o Espiritismo no Brasil. Esse foi o grande trabalho dele. Porque haviam tantas facções, tantas divisões dentro do Espiritismo. A própria Federação Espírita Brasileira sofreu demais até ser consolidada. E o trabalho dele era esse, exatamente tentar fazer com que tudo ficasse unido e se criasse uma fundação, né? Uma estrutura na qual todo prédio pudesse ser construído. E ao mesmo tempo não tirasse as independências das casas, né? Que era o que Kardec propunha. Exatamente. Né? Que cada ponto de casa seria um ponto de luz que tivesse a sua independência também, né? Exato. É um paradoxo, né? Você tem que conseguir unir e ao mesmo tempo manter a independência, né? Exato. Só para vocês terem uma ideia de onde que chegava o cúmulo da coisa, que nós tínhamos casas que só seguiam o Livro dos Espíritos de Kardec, e tinham casas que aceitavam o Pentateuco inteiro, mas aquela primeira não aceitava os demais livros do kardecismo. É porque havia aquela briga dos científicos e das pessoas do fenômeno, né? Era uma briga que parece-me que até hoje ainda tem essa confusãozinha, né? Exatamente. Uns que estão mais preocupados com os fenômenos e outros estão preocupados mais com a parte científica da doutrina, né? Exato. Fábio, só para, como você, o Fábio é o presidente do Recanto de Luz, irmã Sheila, então só para, tem alguns comentários aqui já, né? A Bela Flor, ela está aqui dizendo para a gente, nunca vi um lugar com tantas pessoas e organização, que a organização fosse mil. Se ela for lá no irmã Sheila, ela vai ver mais ainda, né? Porque ela estava na AME, antes que o irmã Sheila cabe muito mais pessoas até. Esta é a nota, né, que ela está dando. Porque todos com certeza se sentiram parados ali e atenção de todos, né? A todos os momentos. Muito obrigado por esse trabalho maravilhoso. Um abraço. Então, eu estou falando porque a organização foi de vocês, né? Embora vocês estavam na AME, mas trouxeram o Recanto de Luz e Mancheira para cá, porque tinha bem umas. Know-how. Tinha bem umas 40 pessoas lá, sei lá, de lá que vieram com vocês. Umas 30, pelo menos, acho que tinha. Isso, né? Umas 30, sim. Então, muito bem. O que acontece? As pessoas verem a dinâmica e, às vezes, o que a gente pensa num trabalho desse é assim. Eu vou passar lá o dia todo, poxa vida, né? Quer dizer, e a pessoa não está lá para se divertir, ela está lá para ser curada, né? Ela está lá, ela está querendo ser curada. E ter que esperar o dia todo, se não tiver uma assistência carinhosa, se não tiver um amparo, aí fica muito desagradável um trabalho desse, né, Fábio? É muita responsabilidade, muita responsabilidade. não só com o ser humano que está lá, mas também diante da espiritualidade, porque esse é um programa, um planejamento que já foi realizado há muito tempo, tem objetivos muito bem definidos, né? E nós temos que, na verdade, ser uma ponte entre o objetivo, que é o pessoal que vai lá para ser atendido, e a própria espiritualidade que realiza esse trabalho, né? Uhum. Porque, na verdade, é um instrumento. O som do Fábio está bom aí? Você está escutando bem? Legal. Ô Jorge, eu só quero parabenizar o Fábio, porque eu estava conversando com ele antes de você chegar, que você tinha ido buscar o Edson, e ele estava me falando, cadê o ônibus que vocês iam trazer? Eu falei, não, o pessoal vieram de carro, cada um veio. Então eu achei interessante que as pessoas saíram lá de Ribeirão Pires, e acredito ali, né? Que devam ter saído de madrugada, né? 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. E quantos carros vieram, Fábio? Devia ter uns 6, 7 carros. Uns 7 carros? É, tinha a Kombi e mais uns, acho que é uns 7 carros. Fora que já tinha chegado antes de ontem, que tinha chegado na sexta também, né? Que eu acho interessante das pessoas acordarem de madrugada, vir com aquela alegria, com aquela simpatia, com aquele carinho, envolvendo todas aquelas pessoas. Isso já não é um começo de cura das pessoas, Fábio, de sentir aquele ambiente amoroso, fraterno? Eu, por exemplo, sou muito fã da Nadir, né? Porque ela me beijou umas 3 vezes. Né? Beijoqueira, né? Que bacana. Ela, o carinho que ela trata todas as pessoas. Mas, né? Então, mas o carinho que ela trata as pessoas, aquilo já não é um tratamento, Fábio? Não há dúvida, porque o maior mal que nós sofremos é a carência, né? Sim. Essa que é a realidade, né? Tanto que muitas vezes um sorriso vale mais do que um procedimento médico lá, espiritual. Que é até um passe, né? É até um passe, exatamente. O Liralcio entrou aqui também, né? Tá falando que ele tá falando, dando bom dia a todos, só para os nossos ouvintes saber, quem já não conhece, porque o Liralcio ele faz parte do programa, porque o programa Vivência Espírita também passa na Rádio Espírita, né? Para o mundo todo. E Liral, do bem, do bem, né? É, a Rádio Espírita do bem. Exatamente, conheço bem. Ele está dizendo que ele teve a grata satisfação de ler o livro do Fábio e aprendeu muito com ele. Parabéns, recomendo para todo aquele que queira conhecer a doutrina espírita com mais profundidade, além da mitologia que acabou se implantando no meio, né? Ele também está pedindo desculpa por não ter vindo aqui a São José, porque nasceu a neta dele, a Catarina. Então acabou impedindo a nossa viagem. Então a gente dá desculpa, viu, Virão? Por causa da Catarina, não por causa Catarina de você. É importante. Né? Pessoal, eu vi a fotografia dos dois bobão ontem lá, dele e da Théo. Babando. É. Como é que é? Passando a língua na cria? O que é que o pessoal fala? É isso mesmo, né? Os nossos ouvintes estão bem críticos aqui, hein? Nossos ouvintes são bem críticos aqui, né? Na resposta da pergunta, o Nil, que é um grande amigo nosso aqui também, geralmente faz as capas do livro, ele falou assim, ó, bom dia, amigos do Vivência. O programa começou com efeitos físicos. Porta abrindo e fechando, digitação sonora, brincadeirinha. Não, mas agora eu vou falar só por quê. Que tenhamos mais um programa iluminado, luz e alegria. Não, mas é legal, só por quê? Porque hoje, viu, Nil? Hoje, ele conhece o estúdio aqui, não tinha as espumas nas paredes. Então, eu acho que por ter colocado essas espumas na parede, aí a acústica tá um pouco diferente. É bom ele avisar para o pessoal ficar sabendo mesmo, né? Porque na hora que ele está digitando... Não, e a porta parecia aquelas portas de... Aquelas portas daqueles filmes de terror, né? E o José Carlos mandou, bom dia, paz, Mestre Jesus, esteja em nossos corações. O Edson não chegou ainda, ele deve estar no pé de jaca na AME. Não, falaram que atrasou um pouco o trabalho, mas disse que o médio estava escondido num quartinho lá comendo jaca. Né? Comendo jaca? Comendo jaca, adora jaca, né? Aí por isso que disse que atrasou a cirurgia. Depois deu a desculpa, não, é porque o doutor Stepp não tinha vindo. Assim, não, mas não, era ele que estava comendo jaca lá. Mas vamos lá então. Vou aqui, Rui, deixa eu fazer a pergunta pro que eu estava com vontade de fazer desde o começo. Quando vocês falaram do Espiritismo no Brasil, da vinda para o Espiritismo no Brasil, Fábio, nas pesquisas você... talvez isso que eu queira falar seja muito mais espiritual até de que social ou físico. Mas o Espiritismo começa na França, né? Mas daqui a pouco ele explode aqui no Brasil. No meu entender, no meu pensar, o Espiritismo veio para o Brasil mesmo. Era aqui que era o lugar. Isso. É isso mais ou menos que você pensa? Ou tem algum, assim, alguma coisa que você estudou no meio dessa pesquisa que mostra por que isso? Por que, que não nasceu aqui, né? Eu vou fazer, na realidade, uma opinião que é minha. Uhum. Eu vou deixar registrado uma opinião que é minha. Que, aliás, é uma das grandes preocupações que se colocar no livro apenas aquilo que eu cheguei à conclusão que realmente pela pesquisa valesse. E nesse caso eu até coloquei no livro e disse que era uma opinião minha. Na realidade, para que eclodisse o Espiritismo, para que ele pudesse iniciar, era necessário que as mentes fossem abertas e tivessem um nível intelectual de conhecimento suficiente, filosófico e coisas desse tipo. A França estava preparada para receber a codificação sob o ponto de vista mental, né, de intelecto, porque na realidade as pessoas já tinham um nível de conhecimento, haviam pessoas que estavam na França, que foram colocadas propositalmente para isso, que permitia o entendimento da codificação. Mas onde é que está o coração, que é o principal do Espiritismo? Ele foi, na realidade, introduzido aqui no Brasil, porque Jesus, por volta de 1500, quando ele trouxe, na realidade, para o Brasil, né, todo esse grupo de espíritos que ele queria para que nós nos tornássemos realmente o coração do mundo, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, ele fez com que os espíritos encarnassem aqui no Brasil e tivesse esse tipo de... que o Brasil tivesse esse tom, vamos dizer assim, né? Então, o Espiritismo é muito mais do que cabeça. O Espiritismo tem que ser, na realidade, uma atitude do coração. Então, aonde deveria estar o Espiritismo? No Brasil. Mas aonde é que ele tinha que iniciar? Num lugar que estivessem preparados para ter um entendimento. A gente fala em filosofia. A França, ela foi riquíssima com relação à parte filosófica. Ela pode não ter tido os maiores filósofos, mas ela era um berço da cultura europeia, né? Além disso, toda a parte de pesquisa estava ali na Europa, parte na França, parte na Inglaterra. Então, tudo ali tinha as condições necessárias e suficientes para que pudessem receber, para que se pudesse estudar os fenômenos, né, e pudesse, na realidade, ser escrito. Mas onde é que, na realidade, qual é o objetivo grande de Jesus? É que a gente use o Espiritismo como coração. Então, por esse motivo que eu vi nessa transferência uma necessidade. Mas tinha um grande adversário, justamente dessa parte filosófica lá na Europa, que foi a Revolução Industrial, né? Isso. Que foi justamente aquela revolução que todo mundo saindo da zona rural para vir trabalhar na cidade, todo mundo querendo ganhar dinheiro, ficar rico. Então houve essa diferença, principalmente na Inglaterra, né, que aconteceu isso, e na França também, né? Então esse antagonismo, que era justamente aquele materialismo da Revolução Industrial... Isso. Contra a espiritualidade, ou então essa parte espiritual que Kardec, através dos espíritos, veio trazer para a gente. Né? Que Jesus não dá ponto sem nó. Quando ele realiza uma coisa, ele tem um efeito dominó. Né? Então, era importantíssimo para dar uma travada no materialismo, como muito bem colocou, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha que surgir o Espiritismo. Se o Espiritismo tivesse vindo para o Brasil, logo de cara, ia ser difícil a gente ter... A não ser que Jesus tivesse colocado esses Espíritos aqui no século XIX, certo? Certo. Mas ele preferiu que fosse lá por motivos de materialismo, por motivos de preparação. Até porque aquele pensamento de liberdade também que eles estavam tendo, ou aquele pensamento que estava florando na França nessa época. Eu sempre pensei nisso, é um ponto de vista meu. As condições estavam sendo criadas há muito tempo. Eu vou até mais cedo do que isso, né? A gente pode chegar... Por que cargas d'água, tanta preocupação de salvar a França, né? Veio Joana d'Arc, né? Uhum. A Joana d'Arc, na realidade, foi responsável para evitar que a França sumisse do mapa na Europa, né? E por que isso era tão importante? Não era só por causa... Não é só por causa do povo. A gente nunca pode dizer que seja um único objetivo. Como eu já disse, Jesus não dá um ponto sem nó. Exato. Ele tem vários objetivos em mente. Mas ele na realidade, já estava sendo criado a França para ser o berço desse negócio. Né? O berço da cultura, o berço para receber o Espiritismo. Se os ingleses realmente tivessem absorvido a França como estava para acontecer, né, teria que se mudar todos os planos. Tudo teria que ser começado de novo ou teria que ser alterado. A França já estava há muito tempo sendo preparada. Por motivos kármicos, por motivos culturais, por uma série de motivos, né? Os próprios espíritos que encarnaram naquela época na França tinham seus resgates e tinham seus até suas missões que estavam vinculadas ao país. O negócio sempre é muito amplo, né? Então, por esse motivo, e a própria consciência do povo, porque à medida que você desenvolve a parte intelectual, e isso é muito interessante, né? Você desenvolve a parte intelectual, você esquece da parte moral, mas a própria parte intelectual te leva depois à parte moral posteriormente, né? Então, a França começou também a se revoltar, a se rebelar ao que estava acontecendo, né? Vamos dizer assim, a escravidão que havia, não é? Não eram escravos, mas... Não, o colonialismo britânico era violento, né? Impressionante. Até tinha aquele pensamento que dizia o reino da Grã-Bretanha, o sol não se põe, né? Quer dizer, ele mandava quase que no mundo todo. Exatamente. E a gente vê que aquilo que foi proposto na França está acontecendo agora no mundo, das pessoas se voltarem mais para a parte espiritual do que o material, né? Porque a gente está sentindo, está havendo uma mudança. Isso é uma verdade ou não, Fábio? Essa mudança dos empresários começar a voltar mais para a parte espiritual e deixar de lado esse materialismo? Não sei. Essa parte do capitalismo na área empresarial, eu acho que ainda é extremamente forte. Não tem dúvida. O que eu sinto um fenômeno, que na realidade, por estar trabalhando numa empresa, né, o que eu sinto um fenômeno é que eles estão se tocando que as relações humanas têm que mudar. Exatamente. Né? Então, eu também tenho visto isso. Até por uma questão de aumento de produtividade, sim, de competitividade, eles chegaram à conclusão, ou as pessoas se dão melhor, ou a coisa não vai andar. Uma cultura mais humana. Uma cultura interna mais humana. Ela existe por um interesse capitalista, mas tem um efeito que é muito interessante, porque leva à mudança das próprias pessoas. A finalidade de resultado, né? Resultado capitalista. Exatamente. E nós não podemos esquecer também que nós estamos numa fase de transição. Então tem vindo e tem encarnado muitos espíritos para ajudar nessa mudança. Então também existe um processo de semeadura nas empresas, porque na realidade o homem que está aqui tem que trabalhar, certo? Ele pode vir como missionário, pode vir como quer que seja, né? Podemos chamar de qualquer forma, mas ele é obrigado a trabalhar. E ele traz a sua evolução espiritual para dentro do meio em que ele vive. Então a gente percebe que a própria espiritualização do homem como indivíduo está alterando o comportamento dentro da empresa. Mas eu diria que a empresa como empresa, ela ainda é extremamente capitalista e materialista. Tá? E por interesse, ele está aceitando essa mudança. Você fala em termos de dirigência. Né? Exato, liderança. Exatamente. Fábio, uma coisa interessante, porque você colocou no seu livro, que eu achei muito importante, a participação de Ismael, do Espírito Protetor do Brasil. Né? A gente vê a Aliança Espírita Evangélica, por exemplo, falando muito em Ismael, dá muito valor para Ismael. Mas na maioria das casas espíritas que a gente vai, a gente não escuta muito falar de Ismael, assim, a importância dele, porque aí a Ismael vem lá de trás, muito tempo, né, antes, quer dizer, muito tempo antes do Espiritismo chegar no Brasil, ele estava preparando também tudo isso. Exatamente. Como você falou que a França estava sendo preparada, também no plano espiritual estava tendo todo esse preparo sobre a égide de Ismael. Exatamente. Isso eu chamo uma grande ingratidão nossa com relação a um guia, a um protetor, que na realidade cuida desse país há muitos séculos e ele busca o objetivo que Jesus traçou para a humanidade terrestre. Uhum. E era um espírito extremamente evoluído. Infelizmente, nós somos muito ingratos a esse espírito, que nós nem nos recordamos dele. E também... Tem muita crítica a respeito do Ismael, né? Eu, por exemplo, vejo espírita dizendo, os espíritas brasileiros ainda ficam pensando em Ismael, quer dizer, de uma maneira até debochada, e talvez falte conhecimento de quem foi Ismael, né? Vamos pensar em termos de falta de respeito à liderança, porque nós infelizmente, nós temos aqui no Brasil um defeito péssimo. Independente de a gente ter líderes que mereçam ou não mereçam estar na liderança, nós temos que respeitá-los. Sim. Eu lembro sempre do Chico, que ele recomendava que a gente temos que respeitar toda a autoridade, independente de como ela se comporte. pelo fato dela ser a autoridade, ela ter sido investida, né? É, vamos pensar, Jesus é o diretor espiritual, né, o governador espiritual desse planeta. Ismael, o que, que ele é? É a nossa autoridade máxima nesse país. Nós não temos que respeitar só por esse fato. E outra coisa, não há nada que desabone o que ele fez até agora. É. O espírito de luz. Será que talvez, eu não sei, será que talvez não seja por a gente estar tão ligado a esses espíritos de luz, Bezerra, Eurípides, que hoje eles atendem numa escala planetária, vamos dizer assim, aí a gente pensa acima do Ismael. Eu não estou justificando. Mas todos eles exaltaram Ismael. Todos esses. Sim, aí. Exatamente. Né? Brasil, pátria do Evangelho e coração do mundo, Chico trata direto disso. Exatamente. Aí. Né? Quer dizer, o que eu falo é assim, talvez a ingratidão que o Fábio falou, que era essa provocação que eu queria fazer mesmo, é exatamente assim. Eu vejo nas casas da aliança que nós vamos, a eles darem muito valor para Ismael. Né? Porque você vê as orações sempre tá começando por Ismael, né? Os espíritas que participam das casas da aliança, quando fazem uma prece, eles sempre fazem uma escala, começa pedindo proteção aos espíritos, os anjos guardiões normais, e vão até Deus. Mas antes de chegar em Jesus, Nossa Senhora passa por Ismael também, pedindo a proteção como governador espiritual do Brasil, e convoca, por exemplo, as fraternidades do espaço para ajudar, que são dirigidas por Ismael também. Então, qualquer fraternidade que você está pedindo ajuda, e quem está dirigindo essas fraternidades é Ismael aqui no Brasil. Todos os países têm um governador espiritual, e o governador espiritual do Brasil é Ismael. E o espírito às vezes passa pulando isso, como se colocasse no fenômeno. Como se fosse uma coisa assim que você não deveria comentar, falar. Esse é o ponto que eu falei de pular. Uhum. De pular Ismael para esses espíritos maiores. Uhum. Não maiores, mas que atendem. Eu acho que atendem mais. Mais conhecidos, né? Vamos fazer um comercial, Rui? Senão daqui a pouco os outros patrocinadores cortam a gente. Fala. Não, tá aqui. O Ari Rangel entrou aqui respondendo sobre a pergunta: por que a cura se faz presente na história do Espiritismo no Brasil? O Ari também é um médium, se conhece, ele participa bastante aqui com a gente também. Mandou um bom dia, amigos. Acredito que pela limitação da medicina humana, que na maioria das vezes se restringe ao corpo físico, enquanto que a medicina espiritual vai além. No cerne da alma. Acho que um dia ambas se integrarão. E o Zé Carlos também completou aqui, continuou falando muito obrigado a esses irmãos do grupo Irmão Sheila e ao querido irmão Edson. E a Sandra Vasconcelos respondeu aqui: bom dia, programa excelente, esclarecedor e consolador. Obrigado por dividirem conosco tantos conhecimentos importantes. A música que está no CD Boa Nova, Salve Kardec. Apóstolo do bem, que trouxe ao mundo a paz do grande além. Salve Kardec, apóstolo do bem, que trouxe ao mundo paz do grande além. O teu labor não foi em vão, floresce a fé no coração. Na luta contra a morte triunfa a vida soberana e forte. Mãos, o excelso lampadário, e Jesus acendeu no itinerário que cumpriu sobre a terra, da manjedoura humilde ao topo do Calvário. embaixador sublime da verdade, legaste a todos nós um tesouro celeste nas bênçãos da doutrina que nos deste. O teu labor não foi em vão ante a fome de luz da humanidade. Contempla a sementeira que plantaste, floresce a fé no coração. Eis que de novo é primavera e a resplender na fímbria do horizonte já se levanta o sol da nova era. Já se levanta o sol da nova era. A fome de luz da humanidade, contempla a sementeira que plantaste, floresce a fé no coração. Eis que de novo é primavera e a resplender na fímbria do horizonte já se levanta o sol da nova era. Já se levanta o sol da nova era. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aí com o tema O Espiritismo da França de Kardec ao Brasil de Chico, com o escritor Fábio Dionísio, que está aqui presente conosco e que tem dois livros a serem sorteados para os nossos ouvintes que telefonarem ou então entrarem pela internet. E os livros, o livro é A História do Espiritismo, é feita pelo nosso amigo Fábio Alessio Romano Dionísio. Então, entre em contato conosco, né? E a gente parou na França, né? É, na França. Mas deixa eu passar um recadinho aqui. A Claudinha Ribeiro aqui, que a Claudinha Ribeiro agora não está em Natal, não, porque ela não. Ela estava querendo pegar avião e não conseguia, porque fizeram o aeroporto, mas não fizeram estrada para chegar no aeroporto lá em Natal. Né? Ele faz questão então, de falar isso. Ela resolveu vir embora para cá mesmo, porque esse pessoal que trabalha em aeroporto está complicado o negócio, né? Está complicado. Ele faz questão de falar disso. Aeroporto. Então o pessoal faz no aeroporto e não faz a estrada para a gente chegar lá, viu, Fábio? É difícil a situação. É, a Claudinha está dando bom dia a todos os ouvintes. E o programa está muito esclarecedor, muita paz e muita luz a todos. A Fátima Carvalho, nossa irmã Fátima, que estava lá ontem. Que estava lá com a gente. Em Mauá também duas vezes fazer o tratamento. Está dizendo também adquirir o livro, Fábio. É, adquiriu lá em Mauá, em janeiro. Já estava aguardando. Depois da programada, de programado pelo Edson a vinda aqui, né? Meu marido já pegou e não largou, que é o livro, né? Que é o marido dela. É muito útil para nós estudarmos e divulgarmos a doutrina. Parabéns, Fábio, e a todo o grupo que, de uma forma ou de outra, colaborou para que o livro chegasse até nós, né? Obrigado. Aqui a Fábio é uma pessoa que tem muita cultura espírita também, né, Rui? E o marido dela também. Então é legal a opinião deles, muito boa a gente que faz um livro, alguém chegar e falar isso pra gente. Legal. Agradecemos. E aqui também, a Aline Cristine Almeida de Freitas entrou, deixou um comentário. Como o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho, e vinda de médios como Chico Xavier, estaríamos preparados espiritualmente para recebermos tratamentos e curas espirituais, além de sermos mais amorosos e alegres. E ela também colocou aqui um outro recado. Quero concorrer ao livro. Entendo que, como somos coração do mundo, pátria do Evangelho, fomos escolhidos para... Aí ela colocou a mesma mensagem na resposta certa. De forma a divulgar que essa doutrina e ajudarmos o nosso povo a diminuir suas dores. Fábio, estamos esperando o Edson, né? Daqui já são 10 para as 9, ele prometeu que daqui a pouco ele chega por aí. Se ele conseguir, é muito desgaste o trabalho de um médium. Você imagina só, ele atendeu só de pessoas físicas, né? Só de encarnado ali, umas 240, por exemplo, que estavam lá. Mas fora isso, tem todo o trabalho que é, durante a semana, o pessoal do Recanto de Luz Irmã Sheila recebe pela internet os pedidos, né, à distância. Então, tinha muita gente. E fora os desencarnados. O Edson calcula que foram uns 400 atendimentos. Na hora que o Fábio também começou a ler os nomes para entregar o medicamento, parece que não ia acabar mais nunca. Parece que aquilo aí foi o quê? Eu nunca tinha visto tanta ficha. Muita gente falou, não vai acabar nunca esses nomes aqui para ele entregar esse remédio. E o remédio deu para todo mundo? Deu e sobrou. Já serve para o trabalho do Rogério, né? Que eles vão no mês de março lá no Rogério Leite, lá em Lorena. Inclusive, muitas pessoas daqui, ele marcou o retorno para Lorena. Que é para dia 29 de março, né? 29 de março. Né? Então, deu tranquilo, porque a espiritualidade sabe, né? Que vai... Mas do jeito que eles trouxeram a quantidade de remédio, parecesse 1.000 pessoas lá, dava, né? E lá na barraquinha de comida também, nunca vi tanta fila, cara. Não, até o Edson come bem, né? Uhum. Vamos legal. Lá, Fábio. Nós falamos um pouco da França, né? Falamos lá do início, mas aqui no Brasil, a primeira figura de destaque mesmo, tem outras, mas a primeira figura que a gente destaca bem, que ninguém esquece mesmo, é Bezerra de Menezes, né? Isso, é verdade, é verdade. Isso me leva a uma outra coisa que para mim foi surpreendente durante toda essa pesquisa, porque isso levou muito tempo para fazer toda essa pesquisa, é entender... a complexidade do trabalho que estava missionário, né, que estava com Bezerra, com Eurípides e com o próprio Carbar. A gente vê a figura Bezerra de Menezes. Pronto, surgiu o espírito Bezerra de Menezes, parece que é a primeira vez que aparece no planeta. Mas esse pessoal já estava num plano ligado a uma programação de Jesus há mais de 2.000 anos, já na época que Jesus veio para cá. Né, entre os essênios, nós tínhamos o Carbar, nós tínhamos o Eurípides, nós tínhamos... Uhum. E eles receberam, inclusive, naquela ocasião, informação do que estava previsto para eles. Então, eles participaram desse processo, dessa dinâmica, que levou da segunda à terceira revelação. Então, a gente dá um valor enorme a Bezerra, e isso aí, mas é muito maior do que isso. Pelo que eles fizeram ao longo desses milênios, né? Mas é interessante, viu, Fábio, que você observa Eurípides Bassanufo em Sacramento, Cabachute aqui em Matão, Bezerra lá no Rio. Você vira que são em várias regiões falando a mesma coisa, com o mesmo espírito, que a espiritualidade faz justamente para que essas pessoas venham em vários locais. E também Bezerra de Menezes é cearense, né? Quer dizer, sair lá do Ceará para vir para o Rio. Então, ela trabalha de uma maneira muito inteligente, né? Colocando pessoas em vários setores para que não fique só centralizado num ambiente como era o Rio de Janeiro naquela época, né? Exatamente. E mostrar também a força do próprio espiritismo, porque colocar um Carbar em Matão, e ele veio do Rio, né? Ele era carioca, ele veio do Rio. Colocar em Matão, que era naquela época uma cidade onde tudo era difícil, né? E pertencia a Araraquara, né? Inclusive, ele foi um dos primeiros. Foi o primeiro prefeito. É prefeito. Na época, acho que chamava chefe de câmara, alguma coisa assim. Mas ele foi o primeiro prefeito. Então, colocar o Carbar para ele ser o bandeirante do espiritismo, numa localidade em que toda a logística, tudo era complicado, e ele fazia a divulgação que ele fez, porque ele A editora que ele fundou, a revista que ele fundou, tudo que ele realizou pelo Espiritismo foi fantástico. E partir de um núcleo extremamente pequeno, né? Longe de tudo na época, sem os meios de comunicação, sem os meios de transporte que nós temos hoje, né? Para mostrar como aquilo é forte mesmo, né? Como a coisa é. Tinha que vir de trem, né? Mas a grande pergunta, aqui no Brasil, aonde foi o primeiro foco do Espiritismo? Onde começou aqui no Brasil? Dizem que é na Bahia, e aí para minhas pesquisas me levam a lá naquela região. Mas isso não é realmente mais importante. O mais importante é que o movimento começou a se fazer notar lá, né? Através de um outro Menezes também. Rui, só uma trabalhadora que ligou, né? Lá da AME, estava lá acompanhando o tempo todo, Neia. Ela está dizendo que lá na sala de cirurgia, enquanto estava lá rodando por ali, o médio, o doutor Stefan, informou que lá dentro, que foi mais de 2.800 pessoas que foram atendidas. Nossa. Pessoas que eu digo, física e espiritual. Física e espirituais. Né? Nós temos para cada... Isso ocorre no Recanto, eu não sei se aqui se replicou, mas no Recanto e no Allan Kardec lá de Mauá, para cada atendimento de um encarnado, são atendidos de 4 a 6 desencarnados. Por isso que o Edson deve estar esgotado, né? Eu lembro que nós tivemos uma experiência dessa, viu, Fábio, aqui em São José, onde nós reunimos 700 pessoas num evento. No outro, eu, quando cheguei em casa, eu nem tomei banho, já fui direto para a cama. Mas não foi só comigo, foi com vários médiums. Daí nós nos reunimos querendo saber o que foi que aconteceu. Aí vem um amigo espiritual dizendo, vocês acham que com tanto médio lá, nós não ia aproveitar aquele momento para ajudar? E é isso que ocorre também com vocês, né? É isso que ocorreu com a sua esposa também. E à noite nós fomos dormir, que acho que é umas 9 e pouco, não foi? 9 e pouco já fomos dormir, que tá todo mundo esgotado. Esgota, né? Porque nós somos todos doadores também. De ectoplasma, de energia, de vibração, de carinho, a gente doa, porque não parece, mas quando você está abraçando alguém, você está sorrindo, conversando com alguém, você está se doando também, né? É verdade. Então, essa figura de Bezerra, depois ele acaba sendo também, aqui no Brasil, um destaque para todos os outros médios que vêm vindo, né? Até hoje também, né? Bezerra de Menezes. Mas outra figura, claro, Caibar Schulte, você acabou de falar, mas Eurípides é um fenômeno dos fenômenos também, né? Exatamente. Ele é considerado um dos maiores médiuns de cura que o Brasil já teve. Né? Já conheceu, vamos dizer assim. Uhum. Já conheceu. Porque tem muito herói anônimo. Inclusive, o Eurípides seguia Bezerra de Menezes. Quer dizer, Bezerra de Menezes já dava sustentação para ele. Bezerra de Menezes já tinha desencarnado e já dava sustentação para Eurípides, como dava sustentação para Chico Xavier depois também. Como está dando sustentação hoje para Edivaldo, né? Claro, dá para sustentação para muitos outros médiuns que nós temos no Brasil. Mas estou falando as figuras ícones que todo mundo conhece, né? Então, e esses outros que são ícones também, que é Eurípides Barzanufo e Chico Xavier, eram pessoas que estavam o tempo todo ali sendo orientados também por Bezerra de Menezes. Agora, Eurípides é um relâmpago, né? Quer dizer, ele faz em pouco tempo coisas que a gente é inimaginável, se a gente for imaginar, né? Exatamente, uma encarnação tão curta como a dele, e o que ele conseguiu foi uma coisa impressionante. E tem coisas que são semelhantes em todos eles, né? Farmácia, cura, né? Remédios, homeopatia, a parte política, todos eles desistem da parte política, né? Eles percebem que isso não é, dizem os americanos, core business deles, né? não é o importante, na verdade, para eles, mas foi importante para a comunidade em que eles viveram naquele momento, né? Muitos deles ligados ao ensino, ao estudo, né? Então foi impressionante a divulgação. A divulgação do Espiritismo. Mas eu vi aqui, você não tem nenhum paulista aqui, né? Algum preconceito com os paulistas? Não. Só porque ele é carioca, né? Não, você sabe, eu sou carioca, mas eu vim para... Mas não tem carioca também, não, né? Eu cresci em Santos. Na verdade, tinha 6 meses de idade, minha mãe e meu pai acharam que era bom eu tirar de lá e vieram para Santos. Eu cresci em Santos, eu sou santista de crescimento. E paulistano mesmo, porque eu vivi muitos anos em São Paulo. Então, não tem nenhum paulista no seu livro? Não, mas é por uma questão de falta de espaço, né? Chegou uma hora que eu falei, precisa parar de escrever, né? Ainda tinha alguns personagens que foram até citados pelo Dr. Stephanie, mas eu não os coloquei por falta de espaço. Quem sabe uma segunda parte aí, uma revisão. O que é famoso é o Petitinga, né? É Petitinga, exatamente. Não, porque você viu o livro, ele ficou... Quer dizer que não era paulista, ficou... era português, né? Fábio, eu tava lá em Santa Maria, lá do lado de Sacramento, na fazenda, aí eu peguei um livro lá que falava sobre a história do espiritismo, só que ele mostrava a história dos personagens dos centros espíritas mais antigos. Aí eu fui ver, quero ver qual é o centro espírita mais antigo, cara, aqui, vamos dizer assim. Aí eu fui ver, era um centro espírita na Argentina. Na Argentina, olha que interessante, aqui na América do Sul. Era na toda a América do Sul, assim, ou em todo... Era, em toda a América do Sul. Eu falei, logo na Argentina, sacanagem, né? Depois o outro, se não me engano, era em São Paulo, se não me engano. São Paulo. Que ainda estava em funcionamento, alguma coisa assim. Entendi. Interessante. Mas aí, Fábio, Chico Xavier chega também para tipo assim, Chico Xavier, todas essas personalidades nós estamos falando, mas parece que quem implanta definitivamente na mentalidade do povo o espiritismo é Chico Xavier. Isso, exatamente. Talvez ele tenha entrado com aspecto... porque os outros trabalharam a cura, os outros trabalharam a mediunidade, como Eurípides Barzanufo trabalhou esse lado todinho, todos os tipos de mediunidade, a gente sabe que Eurípides tinha, né? Agora, quando o Chico Xavier vem, será que foi esse aspecto consolador, as cartas consoladoras, que ele chegou muito mais direto no povo, foi isso que fez, era isso que estava faltando talvez para o espiritismo, digamos assim, explodir mesmo de uma vez, eclodir, né? Deslanchar. Eu volto a Kardec, né? O que é que o espírito... Acho que foi Fenelon. Eu confesso que minha memória para nomes e datas é horrível, né? Eu na realidade, eu gosto de manter o conceito e não, e meu HD não permite guardar todo... O doutor Inácio falou que... O doutor Inácio Ferreira disse que esse pessoal que decora data e nome, essas coisas, está cheio lá no umbral. No hospital do Brasil, está cheio. Eu gosto... Fica tão bitolado com data e nome que chegam lá e ficam tudo maluco lá no hospital. Então, eu me abstemo. E meu HD, realmente, ele é muito seletivo com relação a isso. Além de ser limitado, ele é muito seletivo. Então, na verdade... Mas eu volto a Kardec. Acho que foi o Zéfiro, eu não lembro agora. Falou para ele o seguinte, que ele teria que voltar... mais tarde, para completar o trabalho dele, porque ainda não estavam preparados para receber tudo, né? E ainda tem muita coisa ainda que nós não estamos preparados. Chico volta para completar, na realidade, o que não pôde ser dito na época do Kardec, o que não pôde ser escrito, vamos dizer assim. E aí você está querendo dizer alguma coisa com isso também? Sim, é um assunto polêmico. É um assunto polêmico. Eu já, na minha cabeça... Porque na minha cabeça eu penso que Chico Xavier e Allan Kardec são mesmo. Eu penso mesmo. E, na realidade, depois que uma pessoa que eu prezo demais nessa vida me falou que era, para mim se tornou inquestionável. Que começa, o livro começa por ele, que é o Dr. Stephanie Oswald, o espírito Dr. Stephanie Oswald. Certo. Ele afirma que realmente Chico é Allan Kardec, né? E ele já vem falando isso há muito tempo. Eu não teria falado isso se ele já não tivesse me permitido escrever isso no livro, então já está divulgado. Mas quando a gente analisa tudo que está escrito em obras póstumas, no final das obras póstumas, e faz os cálculos, né? Falamos em 40 anos, e se você pensa que a concepção de Chico foi em 1909, porque ele nasceu em 1910, foi 40 anos depois, ele vem para completar, independente dos 40 anos, né? Não está citado as 4 décadas, mas falou que em breve voltaria. Mas quando a gente pensa que ele realmente vem para completar, dá o grande deslanche da parte... filosófica, a parte moral, a parte do próprio espiritismo, faz tudo sentido. Fala que alguém ia voltar, que o Kardec ia voltar para completar o que não pôde dizer ainda, porque o povo não estava preparado, e chega um Chico e ele completa, soma 2 + 2, eu sou engenheiro, né? Para mim tudo é muito racional. 2 + 2 dá 4. Então, na minha cabeça, o Chico era Allan Kardec. Mas eu não falava nunca, porque eu falei, não vou entrar numa polêmica. Aí veio o Bacelli, né? O Bacelli escreveu os livros que ele escreveu, que tal o Inácio envolvido, né? A partir do momento que você tem um Inácio envolvido, né? Um Filomeno envolvido, e assim por diante, espíritos desse naipe, você fala, opa, quem está falando não é mais a sua cabeça, né? Não é mais a sua aritmética, né? São espíritos realmente que realmente tem um significado muito grande para dentro do espiritismo. E chega um doutor Stephanie e fala para mim que o Chico é a reencarnação de Kardec, e faz sentido, né? E quando você vê também o plano missionário, em que todos eles estiveram envolvidos, o Kardec, o Carbar, o Barçanufo e o Bezerra, eles fazem parte desse grupo que eles tinham como missão a implantação da terceira revelação. Né? Então, para mim não tem dúvidas. Eu respeito a opinião de todos. Claro. Mas para mim não tem dúvidas. A gente não precisa travar nenhuma disputa sobre isso. Né? Não, não precisa disso. Mas cada um de nós temos direito de ter o pensamento, e eu também penso, né? Se for para botar a mão no fogo, eu boto a mão no fogo também. Fala, se você bota a mão no fogo por isso, eu falo, boto. Mas se queimar, não, é problema meu, não tem problema. No livro, inclusive, no livro, eu escrevo um capítulo, né? Um item de um capítulo em que eu desenvolvo racionalmente porque eu acredito que o Chico é Allan Kardec. E depois eu complemento com a informação de alguém que está balizado para dizer um negócio desses, né? Que é o Dr. Stephanie Oswald. Certo. Vamos para mais um intervalo comercial. O Edson também ontem levou uma jaca também. Será que ele já resolveu comer essa jaca lá no hotel também, o Rui? De repente, né? Não, mas, pessoal, a gente fica brincando com o Edson, que o Edson é muito brincalhão também, mas de repente ele não vai poder vir também, não tem problema não, né? Ele ligou de manhã, já estava acordado, falou que vinha, mas com o Fábio aqui dá perfeitamente também. Ontem ele nem estava falando, Jorge, por que você não faz o programa só com o Fábio? Eu falei, não, mas o pessoal quer escutar a sua voz lá também, né? Você falar alguma coisinha. Ele falou, não tem problema, o Fábio pode fazer o programa. Mas aí a gente está esperando ele para ele dar pelo menos um alôzinho aí para o pessoal. Mas se não chegar também não tem problema. A gente quer que ele esteja com saúde perfeito o tempo todo para poder ele desenvolver esse trabalho dele aí, que as pessoas precisam muito. Quer matar os... Vamos lá. Para a pergunta de hoje, por que a cura se faz presente na história do Espiritismo? Entrando aqui, temos o José Carlos. Ele respondeu aqui novamente. Graças à bondade do Pai Celestial, Consolador, prometido por Jesus, se faz presente entre nós. Coração do mundo, pátria do Evangelho, e temos a misericórdia do Pai através do Consolador, sendo os médios o bisturi para termos a cura através das cirurgias e cartas consoladoras, que nos traz muita paz. O Renualdo Legal. Ferreira também, nosso amigo Renualdo lá de Cachoeira do Sul. Um grande abraço para o Renualdo. Falei com ele na sexta-feira por telefone. O Renualdo está falando que crê, baseado nessa pergunta, Rodrigo, crê que são dois os motivos principais: o materialismo da medicina e a necessidade da divulgação do Espiritismo. Então ele coloca também sobre essa égide aí, esse fenômeno, que é fenômeno, mas a gente sabe que não é fenômeno. O Espiritismo diz que fenômeno ou sobrenatural é o natural que ainda não foi descoberto direito, né? É verdade. A Neide Rodrigues também entrou aqui falando: na minha opinião, penso que não só no Espiritismo, mas em todas as religiões que buscam seguir o caminho cristão, a cura se faz presente. Acredito eu que sirva para nos depurarmos das nossas imperfeições, como já foi citado. Devido a muitas carências, deixamos nos abalar por tudo, sendo que as doenças começam no perispírito e preciso que busquemos o equilíbrio, e somente no Espiritismo é que temos o esclarecimento total, tornando assim a receptividade da cura mais visível e concreta. A Sueli de Oliveira, ela entrou também para fazer um comentário, não sobre isso, mas está falando que viu lá mais de 200 pessoas sendo atendidas, e os trabalhadores fizeram cada um se sentir como único e especial. Deus abençoe esse trabalho maravilhoso. A Kelly Gimenez também, minha amiga Kelly, está dizendo que o trabalho lindo, amor e dedicação incondicionais, que deixa as pessoas bem inspiradas. Vamos então para mais uma música e a gente entra no nosso intervalo comercial. A música com iluminado Guia, do Bezerra de Menezes, que fala sobre o Bezerra de Menezes, essa música, né? cascata de luz, seu caminho uma verdadeira estrada que nos leva às pegadas de Jesus. De sorriso tranquilo e radiante, face macia como pétala de flor, nos olhos duas pedras de brilhante, no coração a chama viva do amor. Bezerra de Menezes, nosso guia, recebe com carinho esta canção. Intercede sobre nós junto a Maria, pedindo cada vez mais proteção. Daqui todos unidos numa prece, sob o lindo azul do céu de anil, agradecendo ao irmão que não esquece os seus pequenos que ficaram no Brasil. Sua aura é tão iluminada como a cascata de luz, seu caminho uma verdadeira estrada que nos leva às pegadas de Jesus. De sorriso tranquilo e radiante, face macia como pétala de flor, nos olhos duas pedras de brilhante, no coração a chama viva do amor. Bezerra de Menezes, nosso guia, recebe com carinho essa canção. Intercede sobre nós junto a Maria, pedindo cada vez mais proteção. Daqui todos unidos numa prece, sob o lindo azul do céu de anil, agradecendo ao irmão que não esquece os seus pequenos que ficaram no Brasil. Agradecendo ao irmão que não esquece os seus pequenos que ficaram no Brasil. Hoje, no nosso momento de Gavale, nós vamos colocar aqui a mensagem Deus Não Desiste, que está no Momento Espírita número 9. Deus não desiste. Você já se deu conta de que Deus nunca desiste? Se ainda não havia percebido, observe o mundo ao seu redor. Se você amanhece triste, Deus lhe oferece o canto dos pássaros antes mesmo do amanhecer, pois seu canto sonoro se faz ouvir quando a noite ainda não se despediu por completo. Se você se sente só no mundo, Deus lhe acena com inúmeras oportunidades de conhecer pessoas e fazer novas amizades, desfazendo essa sensação de abandono. Deus nunca desiste. Para aqueles que não gostam dos dias chuvosos, o Criador enfeita as folhas verdes com pequenas gotas brilhantes, como querendo mostrar que a chuva tem seus encantos e belezas. Para quem não gosta dos dias quentes, Deus oferece o espetáculo dos insetos alados em graciosa dança, a dizer que o verão tem sua graça. Deus nunca desiste. Aos seus filhos que não apreciam os dias frios do inverno, Deus mostra as noites mais limpas e cravejadas de estrelas, e os dias de céu mais azul de todas as estações. Deus nunca desiste. Se você ainda não havia percebido essa realidade, comece a olhar ao seu redor. Há muitos motivos para você acreditar que o Criador está sempre fazendo o máximo para que você perceba o seu empenho. Só no dia de hoje, quantas amostras da ação de Deus não se podem contemplar? Se para você o dia parece inútil, as situações sem graça e os problemas sem possibilidade de solução, pare e observe melhor. Você notará uma árvore lhe oferecendo sombra, uma flor ofertando perfume, um pássaro cantando para você, uma borboleta lhe convidando a bailar. Porque Deus nunca desiste. Ainda que a morte se apresente como vencedora da vida, mesmo que se diga o ponto final da relação de amor que nos une a outros seres, ainda que se proclame devastadora de sentimentos e capaz de aniquilar sonhos, não se deixe levar por essa farsante cruel, porque do outro lado do túmulo a morte será desmascarada. Porque Deus nunca desiste, e a vida segue estuante. O Criador tem planos de felicidade para você, e jamais desistirá enquanto você não tomar posse da herança que lhe foi destinada. Essa herança está depositada no íntimo de cada um de nós. E mesmo que os milênios se escoem, que nos pareça que jamais a conquistaremos, um dia a felicidade será realidade. Deus nunca desiste. Ainda que no dia de hoje você não tenha nenhuma conquista significante, que a tristeza lhe ronde as horas, que a alegria pareça distante e a esperança esteja de férias, Deus não desiste. Quando hoje partir e nada mais restar de suas horas, Deus lhe acenará com um novo dia e novas oportunidades surgirão para que você dê mais um passo na direção da felicidade efetiva. E se esta existência não for suficiente para você atingir a felicidade suprema, ainda assim Deus não desistirá. Uma nova oportunidade irá surgir. Uma nova existência lhe será oferecida. E novamente teremos a prova de que Deus não desiste. E se Deus não desiste, é porque Ele ama cada filho seu. E se assim é, por que você, que é herdeiro desse Pai amoroso e bom, irá desistir? Pense nisso e observe os acenos divinos em cada convite da vida, para que você jamais deixe de caminhar na direção da luz. Porque Deus, Deus nunca desiste. Programa Vivência Espírita, estamos no momento Giga Vale e colocamos a mensagem aí, Deus não desiste. Fábio, conseguiu escutar um pouquinho para você fazer um comentário? Sim, é verdade, mas eu acho que foi o suficiente. E, na verdade, eu lembrei de Leon Denis quando eu vi essa mensagem, que ele explica que Deus nos fez, nos criou por amor e espera que a gente retribua o amor de Deus para nós com os próximos. E eu lembro desse processo nosso de criação. Para que, que ele nos criou? Ele nos criou porque ele queria dividir de toda a sua riqueza, que nós fôssemos herdeiros de toda a felicidade, de tudo que na realidade existe nesse reino que ele fez, né? E ele espera, aguarda que a gente chegue aos reinos do céu. E a gente fica aí patinando, querendo continuar na mesmice, não procura melhorar, e a gente permanece nesse vale de dores e de dificuldades, quando na verdade fica esperando que a gente comece a evoluir, vá para mundos melhores e chegue finalmente aos reinos dos céus, quando poderemos usufruir toda essa riqueza. Mas ele não fica inerte, ele nos dá o livre-arbítrio, mas ele fica nos cutucando o tempo todo com mensagens. A própria natureza é a mensagem que ele nos deixou, né? É uma das mensagens em que ele mostra a sua presença, porque ele está em tudo, né? Ele mostra a sua presença a nos chamar, olha, saia dessa dor, saia desses problemas, evolua, cresça, que o que te aguarda é a felicidade e não naquilo que você fica chafurdado o tempo todo. Muito bom. Muito bom. Esse é o programa Vivência Espírita. E agora, Jorge, quem acabou de chegar depois de comer um monte de jaca, né? Foi isso que as más línguas estavam falando aqui, né? O nosso grande amigo Edson Barbosa, que fez um trabalho maravilhoso ontem lá na AME. Ele é o colaborador do Recando de Luz e da irmã Sheila. Ele tem um programa na Rádio Mundial em 95.7 FM e 660 AM, toda sexta-feira às 15 horas, com o programa Curas e Cirurgias Espirituais. E nós estamos aqui com a Regina Virena, falou que gostou, que o trabalho foi muito bom, o esclarecimento maravilhoso, e agradece a todos lá da irmã Sheila pelo trabalho ter sido feito pelas pessoas. Diz também que gostou muito do senhor Edson, alegre, brincalhão, sorridente, e manda um abraço a todos e do programa Vivência Espírita. Bom dia, Edson Barbosa. Olha, já tem gente aqui agradecendo a sua presença entre desde o começo do programa as pessoas estão agradecendo o trabalho, a organização, tudo, Edson, agradecendo muito, né? Porque o trabalho que foi desenvolvido lá. Mas, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os nossos irmãos que estão aqui presentes. Obrigado pelo convite. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rui Barbosa. Olha só. É isso. Mas... Mais inteligente que o primeiro. Mais inteligente que o homem de Aia. Uhum. Agradeço também a presença aqui do nosso irmão Fábio Alessio, que está aqui conosco, né, que é o presidente do Recanto de Luz, irmã Sheila. A sua primeira dama, que é a nossa irmã, esposa do Fábio, a Cris, né? Mas olha, ao pessoal de São José dos Campos, os meus mais sinceros agradecimentos. Ao pessoal da AME, olha. Eu não tenho palavras para agradecer o carinho e o afeto de todos. E eu fico muito feliz, porque nesse dia 20... Foi ontem, né? Que dia foi ontem? 15? Isso. Então, nesse dia 15, então, nós tivemos a oportunidade de estarmos fazendo o evangelho junto com pessoas muito importantes. E eu creio que o nosso trabalho, apesar de pequeno, foi feito com bastante amor e bastante dedicação. E aproveito o momento para agradecer todos os colaboradores que me acompanham e que fizeram com que esse trabalho se tornasse realidade na AME em São José dos Campos. Nós ficamos muito agradecidos também, Edson. A gente sabe que você não precisa de confete, não, né? A gente sabe disso, mas realmente o trabalho foi muito bem organizado, a equipe organiza muito bem, deixa todo mundo transparecer. Nós estávamos conversando com o Fábio, porque você esperar, as pessoas esperarem um dia todo lá sentada, se você não, se não tiver carinho, se não tiver organização, se as pessoas não sentirem isso, ninguém vai ter paciência e depois no final o trabalho nem surtiria efeito, talvez, né? A pessoa tem que estar ali com bastante ansiedade de melhorar, mas saber o tratamento que acontece. Mas hoje eu queria, porque nós já estamos adiantados aqui, eu queria já perguntar para você o seguinte. Ontem eu prestei atenção em uma coisa que eu não sabia ainda. Tem o doutor Stefano que atende, né, com você. Correto. Que é. Mas ontem, umas duas vezes, você falou, não, você falou o nome de outro espírito. Tá, é o seguinte. O nosso irmão Stefano Oswald, que é o nosso... É nosso protetor espiritual e orientador dessa tarefa de cirurgias espirituais. Ele é o orientador. E nós temos também o nosso irmão, o Dr. Xavier, que fez a cirurgia espirituais ontem, né? Mas, de nosso conhecimento, temos mais 26 médicos ou 26 equipes, uhum, tá? Dentre os quais eu relato Dr. Camoura, Dr. Becker, Dr. Kempler. Assim de cabeça muito rápido, uhum, Augusto Delamare, tá? um grande pediatra. Nós temos também o Camurati e temos as visitas de vez em quando do nosso irmão Dr. Fritz, e sem contar com a presença do nosso querido e saudoso anjo, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Legal. Além da irmã Sheila. Uhum. Edson, irmã Sheila, de vez em quando a gente sente perfume, né? De vez em quando, querendo, eu acho que todo mundo que passa pelo trabalho, de vez em quando, parece no ar assim o perfume, e o pessoal não se toca muito o que é, mas com certeza é a essência dela. É a marca dela. Olha só, Edson, outra coisa que eu queria perguntar para você, nesse sentido de... A gente vem ver os médios mesmo seguindo esses orientadores, Eurício Bazanufo, José de Menezes, né? Que sempre estão por ali. Mas, Edson, o desgaste do médium é grande nesse sentido? meu irmão Jorge, fisicamente falando, né? Meu irmão Jorge, é o seguinte, o nosso trabalho, tá? Ele envolve uma grande nuance, ou seja, ele vai desde a psicofonia até a incorporação, uhum, pela psicografia e também o desgaste físico. Tá? Então, o desgaste realmente é excessivamente grande, muito grande. Para você ter uma ideia, ontem nós tivemos lá na AME aproximadamente, creio eu, umas 400, 500 pessoas. Uhum. Mas, segundo a espiritualidade, foi feito 693 atendimentos na AME. Uhum. Isso só no plano físico. Sem contar que esse trabalho é um trabalho de curas e cirurgias espirituais. Uhum. Não é só de cirurgias, uhum, espirituais, não é o fenômeno. Uhum. Tá? Porque juntamente com esse trabalho, a espiritualidade implanta sobre o recinto, num prazo de 24 a 48 horas antes, tá? Uma pequena enfermaria, onde são trazidos espíritos, nossos irmãos sofredores, uhum, para ser atendido. E quem faz esse trabalho é o nosso querido benfeitor, Dr. Stephanie Osley. Segundo informação passada a mim à noite, foram atendidos aproximadamente 2.800 espíritos. Então o trabalho é grande. E eu sou muito pequeno para falar, mas que eu estou quebrado, eu estou. mas eu estou feliz. Eu claro. Estou feliz porque estou com saúde. E eu procuro ser alegre, ser espontâneo, brincalhão com as pessoas. Porque Deus, o grande Criador, nos criou para que fôssemos felizes, alegres. Então eu tento fazer do nosso trabalho um trabalho alegre. Não aquele trabalho do psiu, do psiu, uhum, lógico, dentro do respeito, uhum, e respeitando o ambiente. Mas, legal, Edson. Edson, eu só queria perguntar para você, por exemplo, aquele trabalho que você faz de cura, não é só você que faz. Então tem uma equipe muito grande e o ambiente é favorável, é preparado, como você disse já anteriormente. Então é muito importante que as pessoas vão lá respeitando aquele trabalho, porque não é só aquelas fisicamente que são ali. Tem um monte de gente que foi tratado, né? Não. Até os parentes daquelas pessoas que estavam ali. Sim, olha, ontem falando do, mais especificamente do trabalho da AME. Então, ontem nós tivemos na AME atendimento das pessoas presentes, solicitação de auxílio à distância, isso para as pessoas que estavam presentes lá com o representante, pessoas que estavam eleitas. E nós temos tido a graça e a sorte de termos sempre, lógico, indicado pela espiritualidade, colaboradores conosco. Então, tem uma moça que cuida do site, tá? Onde nós, a pedido da espiritualidade, abrimos a solicitação de auxílio através da carta, e-mail, uhum, tá? E em dois dias tinha 83 e-mails solicitando atendimento espiritual das mais variadas partes do Brasil e de outros países. Aí eu pedi para que ela trouxesse os casos mais críticos para São José. E aí ela selecionou 30 para o trabalho de ontem. Mas ficou 50 para a semana que vem. E até de Massachusetts. Eu vim lá de Massachusetts, lá dos Estados Unidos. É. Né? Edson, outra coisa que eu queria perguntar, achei muito interessante, curioso. Quando você começou a falar, não sei se era você mesmo, se era o doutor Stephanie, ou alguém que estava falando, uhum, mas você perguntou se a dona Licinha estava lá, que era a dona Alice, e falou do pai Joaquim. O pai Joaquim é o mentor da COAL, que a gente conhece aqui, um dos mentores da COAL. E aí você citou que também ele também atua no seu trabalho? Não, é o seguinte. Ontem eu estava já inspirado, tá? Uhum. E aí o nosso irmão Stephanie estava intuindo, né? E aí ele jorrava através da força mental. E aí eu me lembro, obviamente, das palavras que ele disse referente ao pai Joaquim, tá? Ainda está latente na minha mente. E o pai Joaquim, ele disse da dona Alícia, aqui, uhum, da cidade de São José dos Campos. Também disse do nosso irmão Rogério Leite, de Lorena, e também a nosso respeito, que o pai Joaquim também é um dos colaboradores, tá? Juntamente com o doutor Stephanie. E ele está... Então, o acaso não existe. E também, eu disse mais, que ele passou, através da projeção mental, que quando encarnado o nosso irmão Stephanie, que usa o pseudônimo de Stephanie, ele também era do estado de São Paulo, e que aqui na cidade de Taubaté ele tinha um grande amigo, tá? Que está na espiritualidade com ele, que chama-se Monteiro Lobato. Uhum. Foi legal também, né? Que joia. Mas era, eu não estava incorporado, eu estava em mim, porém estava semi-medianizado. Uhum. Muito bem. Edson, e o programa? Fala um pouquinho pra gente. O programa lá que você faz na Rádio Mundial, que a Rádio Mundial é muito forte, né? Pega o Brasil quase todo aí quando você coloca. O programa Curas e Cirurgias Espirituais, exibido na Rádio Mundial às sextas-feiras, às 15 horas, tá? Ele tem o objetivo da divulgação da doutrina, da divulgação dos trabalhos do Recanto de Luz Irmã Sheila, e também nós aproveitamos um pequeno espaço de tempo para divulgarmos o trabalho de outros trabalhadores, quer no campo da música, quer no campo da literatura, e de vez em quando temos alguns convidados. Inclusive, na sexta-feira agora, nós fizemos uma singela homenagem, tá? Para uma das pessoas que eu qualifico, tá? Dentre as tantas que eu conheci, mas que eu convivi, a nossa saudosa e amada Dona Aparecida do Fogo Selvagem. Nós dedicamos o programa, está em podcast a partir de quarta-feira, quem quiser acesse o site da Rádio Mundial, mas nós dedicamos o programa da última sexta-feira à nossa querida e amada Aparecida, chamada Vovó Aparecida do Fogo Selvagem, como realmente uma... sem palavras, porque se existia a palavra caridade, quem a conheceu e conviveu com ela sabe do tamanho do escol desse espírito e dessa alma bondosa. E obrigado também por você ter colocado a minha música da minha autoria, Mulher Caridade, lá o tempo todo. Só que a gente tem que vender o jabá, né? o jabaculê. É o seguinte, o Jorge, depois você passa para as pessoas, que eu brinco assim, mas olha... Não sei, claro. Inclusive, eu até peço escusa aos ouvintes, tá? Eu procuro levar a vida de maneira alegre, o trabalho também com alegria. Mas eu tinha que promover pelo Jorge Reis pela Rádio Mundial, né? Uhum. E aí o Jorge me ligou, é brincadeira, tá? Mas ele me ligou e falou, Edson, pô, vê se me dá uma chance. Uma oportunidade, né? Aí nós colocamos realmente a música... Mulher Caridade. Mulher Caridade, composição do Jorge, tá? E o Jorge foi muito feliz em retratar... em 4 minutos, a história de uma mulher que realmente é um exemplo de vida, tá? Vamos fazer um intervalinho comercial? Pra gente. Aí você pode colocar essa música aí também, sobre o Eurípides Barzanufo com Sérgio Santos. Depois a gente faz o comercial e volta conversando mais um pouquinho com o Edson. Caminhos, levando remédio nas mãos, curava deixando alegria, o alento aos seus irmãos, o servo do mestre no mundo, nas terras de Minas Gerais, o amigo educador que a gente não esquece jamais. Irmão querido Eurípides, é a caridade em ação. Seu nome me lembra Jesus, é a paz no meu coração. coração. Irmão querido Eurípides, é o sol no amanhecer, é o verde da nossa esperança, a estrela no anoitecer. Os caminhos, levando remédio nas mãos, curava deixando alegria, o alento aos seus irmãos. O servo do mestre no mundo, nas terras de Minas Gerais, o amigo educador que a gente não esquece jamais. Irmão querido Eurípides, é a caridade em ação. Seu nome me lembra Jesus, é a paz no meu coração. Irmão querido Eurípides, é o sol no amanhecer, é o verde da nossa esperança, a estrela no anoitecer. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje com Edson Barbosa e com o Fábio. O Edson acabou de chegar porque nós vimos aí as fotos na internet, né? Como tinha jaca lá na AME. É legal. Deixa eu falar desse recadinho que a gente fica falando em um monte de bobagem aqui. Daqui a pouco não fala as coisas sérias que a gente tem que falar, né? A jaca tão... Que o pessoal já está falando que o Edson era para terminar 2 horas da tarde, foi terminar o trabalho 5 horas da tarde por causa da jaca. Né? Entendeu? A gente fica comprometendo o médico. Poxa vida, que coisa, né? Só porque ele comeu um baguinho só. Não, uma né? jaca. Só uma jaca só, né? Que é uma fruta. É, exatamente. Olha só, o Adolfo Mazala é lá da Coal, viu? Ah. Nosso amigo Adolfo Mazala, da qual é a Casa de Oração Amor e Luz, que faz o trabalho de cura lá em São José, que é onde é o pai Joaquim aumentou. Quer dizer, legal. Lá tem o doutor Gaspar também, né? Que uhum. a Dona Lucinha recebe. Agora o pai Joaquim é o mentor da casa. Que legal. E ele está falando, estou ouvindo o programa e fiquei emocionado ao ouvir o Edson falar da atuação do pai Joaquim nos trabalhos de cura. Avise que Dona Licinha, né? Uhum. Ela ficou também emocionada com a notícia. A Dona Licinha que está na casa dela, escutando. Eu, aproveitando, Jorge, assim que der um... Quando você voltar da sua uhum. grande terra natal, né? Uhum. Qual é o nome da cidade que você nasceu? Batamuté. Repete, Jorge. Batamuté. Então, quando o Jorge retornar de Batamuté, agora deixando de brincadeira, eu prometo que eu venho aqui para conhecer a Dona Licinha. Com certeza. Que eu teria o maior imenso prazer de conhecê-la. E uhum. aí eu conto com a sua... Pode vir aqui, tá? Que nós vamos levar você lá na Coal, levar na casa dela. A Dona Licinha é fora de série. Não, preciso conhecer. Uhum. Uhum. E ele também quer conhecer a farmácia comunitária. Isso, dá para vir aqui. Lá, um dia que ele tiver folga, não sei quando, né? Não sei quando que ele tem folga, a gente pode fazer isso, né? É. Mas legal. Edson, deixa eu fazer uma pergunta direta para o médium Edson Barbosa, né? Qual a sensação do médium, Edson? Você, claro, quem está fazendo o trabalho todo é a equipe espiritual usando você fisicamente. Mas tanta gente procurar. Uma média aí, digamos, você por semana deve atender aí. Se a gente falar só das pessoas que estão procurando, 1.000 pessoas, sei lá, até. Uhum. Durante a semana. Mas o médio, como é que fica nesse sentido de ver as pessoas chegando ali precisando dessa ajuda? Eu tenho mediunidade de intuição, de psicografia, algumas vezes faço música, mas eu tenho em mim que uma das mediunidades mais abençoadas que existe é a de cura. Mas como que você se sente com isso, sabendo que você é instrumento para fazer essas curas? Olha, a coisa mais difícil é comentarmos sobre a gente, mas eu vou tentar transmitir para os ouvintes como eu me sinto. Eu procuro não me envolver emocionalmente, esse é o primeiro ponto, porque se eu me envolver emocionalmente, eu vou autobloquear. Aí eu procuro me recolher mentalmente. Aí onde há organização e o homem, ocorre sempre contratempos. Eu procuro ficar em stand-by, tranquilo. E depois eu entrego na mão da espiritualidade. Mas esse trabalho público, ele sempre tem a colaboração do coletivo. Então, e aí é onde eu busco realizar esse trabalho através do positivismo, da alegria. E eu tenho, por bondade do pai, a inconsciência mecânica. E isso me facilita muito. Também me traz muitos problemas. E eu fico muito feliz, porque as moças que estavam nos auxiliando ontem, que durante a cirurgia espiritual, tinha duas salas na AME. E o mentor espiritual, segundo o que elas passaram a mim, que fica uma deixa, né? Que até é uma dica, né? Que ele saía de uma sala incorporado e chegava e dava uma mensagem. E depois ele ia para outra sala e dava outra mensagem. Então, de sala, uma mensagem, na outra sala, outra mensagem e assim por diante. Ou seja, ele deu mensagens diferentes em todas as salas aonde ele foi. E isso, até uma deixa, o Fábio já está de olho aqui comprido, porque já tá falando, opa, vou pegar na psicofonia, não é isso? Mas é brincadeira. Mas e depois do trabalho, o trabalho é desgastante, porém ele é um trabalho muito, muito alegre. E depois, ao final do trabalho, apesar do desgaste físico, nós ficamos em estado de êxtase total. Tá? Ou seja, eu só quero alegria, eu não vejo maldade em ninguém, não vejo tristeza. A gente fica envolvido por uma energia, Fábio, Jorge, é inexplicável, tá? Tamanha é o envolvimento espiritual. Edson, outra coisa, né? Querendo ou não querendo, o centro das atenções é o médium. Sim, sim. Pessoa física. Sim. Onde você passa, vai estar todo mundo olhando, olha ele ali, olha aquele ali que faz. Ninguém está vendo o espírito, só vê o médium. Sim. Como lidar com essa vaidade, por exemplo? Jorge, eu procuro me policiar bastante. Mas você sabe que na vida nós sempre aprendemos com os mais experientes. E mais uma vez, com a graça de Deus, tá? Eu tive um grande mestre. E esse mestre, eu chamo de venerável, dos veneráveis e dos mestres. Tá? Que disse a mim uma certa vez, meu filho, a sua mediunidade é linda, mas cuidado com os elogios, porque ela é uma tentação e ela pode levar tudo ao fim. Esse venerável mestre, esse mestre venerável, chama-se Chico Xavier. Que você teve contato com ele muitas vezes. Muitos contatos. Mas, Edson, e daí? Você está preparando pessoas para substituí-lo? É uma pergunta que, no campo da mediunidade de curas, de curas espirituais, mais especificamente o médium ostensivo, tá? É raríssimo. Tá? É raríssimo. Médium ostensivo. Médium de curas tem. O médium curador ostensivo é raríssimo. Então, eu conto sempre com a bondade da espiritualidade, né? Para preparar porque tudo tem que ter um segmento, tá? Mas já tivemos, já observando um ou dois, e eu tenho observado para preparar novos médios para dar seguimento a essa tarefa, né? E eu comecei ontem, há 29 anos, e eu, Jorge, eu não acreditava que ocorria esses fenômenos comigo, tá? E aí, hoje, quando eu vejo falando que já atendeu mais de 500, meio milhão de pessoas, meio milhão de atendimentos, eu falo, mas não é possível. Mas tudo é possível, segundo o nosso benfeitor espiritual. Basta que você tente e faça o possível. Ou seja, positivismo sempre. Mas chegará, de acordo com a organização da espiritualidade, um novo irmão para ficar ao nosso lado e para depois dar prosseguimento. Porque jamais uma instituição ela para pelo desencarne de um médium. Eu espero em Deus que isso não ocorra conosco. E tão rápido assim, né? Que demore bastante tempo, né? Não, o Rogério falou que um dia o Castelão ia estar cantando para Jesus. Falei, Rogério, mas rapaz, dá uma hora, muda essa carta sua aí, porque não é agora que a gente está querendo cantar para Jesus. O Rogério, né? Ele fica filtrando, viu? Ele fica filtrando carta. Eu acho que esse Rogério também, viu? Um abraço ao Rogério, tá? Vamos falar aqui do... Hoje o Rui nem trouxe do pessoal do Paulo de Tarso, esqueceu. E os ganhadores do livro do Fábio, ó, a Maria Amélia da Silva, do Palmeiras de São José, ganhou o livro. E a Neide Rodrigues, a Neide é do Grupo Castelar. Ela ganhou o outro livro do Fábio, que é o livro História do Espiritismo de Kardec, né? Da França de Kardec ao Brasil de Chico. Fora de série o livro, vale a pena vocês adquirirem esse livro. Fábio, rapidinho, fala pra gente como é que a pessoa compra, se ela pelo e-mail? Hoje é pelo e-mail, tá no próprio livro, é contato@editoradionise.com.br. contato@editoradionise.com.br. E em março nós estaremos lançando o site www.dionisieditora.com.br. www.dionisieditora.com.br. Você tem alguns para deixar com a gente, para a gente deixar na livraria Casa do Caminho? Então nós vamos pedir, o Rui leva alguns lá pro Mário, né, Rui? A gente deixa alguns livros do Fábio na livraria Casa do Caminho e depois deixa o contato do Fábio direitinho. Quando vender os livros, vocês ele manda o dinheiro pro Fábio. Aí o seguinte, então se vocês quiserem comprar esse livro, que é recomendado, muito legal, para quem quer conhecer o Espiritismo. Assim, de uma maneira que não precisa, que não seja na codificação, que é obrigatório para a gente ler, mas pegar algumas, que isso eu considero uma obra auxiliar, essa do Fábio, pode ir lá na Livraria Casa do Caminho a partir de amanhã, às 13 horas, que ele estará com o livro lá também. E vocês dois que ganharam podem retirar o livro lá também. Rodrigo, dá um tchau rapidinho, Rui, dá um tchau rapidinho, o Fábio vai fazer a prece de encerramento, a gente agradece a vocês. Edson, obrigado, meu irmão. Olha, Deus abençoe. Obrigado a vocês. Olha, e conte sempre com a gente, é só convidar. Se eu puder, eu venho. Se não puder, eu digo, fica para outra vez. Um abraço a todo o pessoal de São José dos Campos, um abraço ao pessoal da AME e às pessoas que passaram pela cirurgia espiritual. Eu desejo realmente muita paz, resignação e muita saúde, tá bom? É o que eu desejo a todos vocês. Obrigado, Edson. Obrigado, Jorge. E obrigado por você, ouvinte, que está nos escutando agora. E convidamos a todos também para o próximo programa. No domingo às 8 horas. Eu quero agradecer a Miriam, a Cristina, esposa do Fábio, que está aqui conosco, a Adriana, que foi hoje, as duas serviram o cafezinho gostoso pra gente, ao Agner, da mesa de som, e ao Éder, que é aquele que não precisa nem comentar nada, está sempre junto com a gente, né? E nós vamos pedir para o Fábio as suas considerações finais e a prece de encerramento do nosso programa. As considerações finais são os agradecimentos, e é a minha própria prece. Eu agradeço ao Pai por toda essa gente maravilhosa que Ele tem me colocado ao meu lado, tanto na área espiritual, tanto no campo espiritual, como no mundo material, a quem minha dívida cresce cada dia que passa, né? E agradeço à espiritualidade por todo o suporte, por toda a ajuda, por todo o carinho que tem me tratado. Agradeço a todos os meus amigos aqui encarnados, a todos aqueles que me ajudam a melhorar, que me ajudam mostrando os meus defeitos, para que eu possa melhorar. Agradeço a Jesus Cristo, nosso governador espiritual, nosso líder, que tanto cuida da humanidade terrestre, pela sua bondade, pelo seu carinho, pela missão que ele assumiu diante de todos nós. E agradeço, acima de tudo, a Deus. Peço a ele agora que ele abençoe a toda essa pleia de amigos e espíritos que me envolvem, me ajudam e me auxiliam. Obrigado, Pai. Escravo do Senhor, fita de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela, em torno da cruz, fiel a Jesus. Excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, Chico Xavier, Cisco. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!